¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Brasil, minha voz enternecida já adorou os seus brasões, na expressão mais comovida, nas mais ardentes canções. Também na beleza deste céu, onde o azul é mais azul, a aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quero escutar nas preces das sertanejas, nas ondas do rio mar. Oh, este rio turbilhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar, no céu, no mar. Minha voz enternecida já adorou os seus brasões, na expressão mais comovida, nas mais ardentes canções. Também na beleza deste céu, onde o azul é mais azul, a aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quero escutar nas preces das sertanejas, nas ondas do rio mar. Oh, este rio turbilhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra, canta Brasil. Brasil, minha voz enternecida já adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções. A beleza deste céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora teu cantar, meu Brasil, quero escutar nas preces das sertanejas, nas ondas do rio mar. Entre selvas e colchão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra, canta Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.